Vehicle correct? Alfa Vitor Juliette, para regresso, senhor. Gente, Alfa Vitor Juliette, desça para 1500 pés, corredor forte, aporte Interlagos. Desça para 1500, reporta Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, 8001, informação Lima, cruzando 200 para 170. Então, 8001, boa tarde, identifique, chegada Cari, desça para o 040. Identificou, chegada Cari, 040, TAM, 8001. Uma 25, direto Coral. Gente, uma 25, direto Coral. Controle Salvador, Rumo 25. Prossiga. Poderia confirmar a proa que o senhor recebe da Rumo 25? Vai manter 28, faz decolagem, vai decolar mantendo a proa até o 030, após perfil da Gole. Ok, então ali mantém, após a decolagem, vai manter proa até 3000, depois perfil Gole. OTAN 3895. Afirmo, prepara sua decolagem imediata, estão logo autorizados. Tá pronto, 3895. Sete, 240 graus, 10 nós. Ok, autorizado o pouso, Guardião 03. Bravo Zulu, Salvador. Prossiga. Vou ir para a rotatória. Solicito via do litoral, pouso na 35. Tá com o extremo grave a bordo. Ok, para pouso na 35, o senhor vai fazer o... circular com a torre, ok? Está autorizado o corredor forte, o Whisky Bravo Zulu? Gente, corredor forte, quando mais próximo, coordenação com a torre, Zulu. Vitor Juliette, Salvador. Vai ficar 6740 visual com a 28. Afirmativo, completamente. Corre 18.6. Obrigado, bom trabalho. 10.9.014 no ajuste, decolagem autorizada, 28. Iniciando da 3.8.9.5. Controle Alfa Vitor Juliette, poderia confirmar a posição do Bravo Sea Fox? Na presente, sua posição de 12 horas, 2 milhas, rumo oposto, mantendo 1000 pés. Afirmativo, Bravo. Partindo da aproximação, aguarde 28 libras, os últimos 90 metros fechados. Sente, aguardando 28 libras, obrigado. Backtrack, repartida livre. Check trem, 1014 no ajuste, 280 graus, meia dúzia, autorizado pouso 28. Teve pouso 28, obrigado. 6740. Valeu, Bravo, aqui de volta. Siga. Poderia confirmar se essa chuva está se deslocando para cima do aeródromo? Momento. Graça. Para cópia. UF, positivo. Após a passagem de tráfego que pousa ali, mantenha um 777. Gente, depois do web ali, mantenha um 777. 3895, decolado 53, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Decolado 300, nível 300 autorizado, aerovia Perisic 50, decola da pista 28, com curva à esquerda, subida Gole, Eval, após Eval, voa direto Eudes. Acione o transponder 5057 e o controle 199.8. Correção 199.35. Autorizados o Santos Dumont no 300, via Uberisco 50, Evaldo da 28, curva de esquerda, Gole, Val, Eudes. Transponder 5057, o controle Salvador 119-35, azul 407. Portão 08, chame quando pronto. Entende. Então regresso, então. Entende, autorizado regresso, reporte, ingresso no Interlagos. Não, ativa, reportará no Interlagos, dobrada que você pode. Você era 2291, voo Icari para a chegada Icari. Podia confirmar a posição para o 2291? Ok, para sequenciamento, curva à direita para o 075. 075, seu limite é a radial 200 de Salvador. Ao cruzar a radial 200 de Salvador, seu voo Icari. Força aérea 2291, curva para 075, limite radial 200 de Salvador, ingressará em Cari. Rumba 25, caso sem desvios, informa o controle. Informará o controle, rumba 25. Zero, livre esquerda, mantenha na delta e chame solo no 21 decimal 9, solo 55. 1777, a linha decola, 1014 no ajuste, o vento 270 graus, 10 nós. Centro da livre decolagem, igual 1777. Cita altitude, tráfego. Ok, desça para 1500 pés, o Whisky Bravo Zulu reporta 5 milhas fora. Sente 1500 pés, reportará 5 milhas fora. Pátio 3 e chamar para ingresso no pátio 1. Ok, essa pátio 3 para chamar para ingresso no pátio 1, obrigado. Para o táxi do TAN 3191, o POB é de 50, com 3 horas e 42 de autonomia alternando Guarulhos. E copiado 50 a bordo, Guarulhos 3h42. Táxi à direita, ponto de espera da 28, torre 118, decimal 6, ajustado 1014. 10 no 4, altímetro, táxi à direita, lá no ponto de espera 118,6. Boa tarde. Boa. E aí, confirma a altitude? Número da van. Papai Eco Charlie, mantenha 500 pés AGL. Transponder 0221. Ativo, portão 04, 6740. 04, portão, obrigado. Bom dia. Yeah. 77, decolado ao 57, controle 1935, boa viagem. 75, obrigado. Zulu 4060, autorizado ILS Zulu pista 28, desça para 2000 pés, 1014, reporte localizador. 2000 pés, 1014, informar localizador 4060, obrigado. Whisky Bravo Zulu, chame 1218, decimal 6. Autoriza 1000 pés para o Whisky Bravo Zulu? Chame a torre, 118,6. 118,6, bom trabalho. Controle o gol, 1777, está livrando 2000. E 500 pés, eu escuto. Voo no 777, contato radar, sube e mantenha 320, saída Gole. 320 na Gole, 777. Do litoral e pouso na 35, senhor. Whisky Bravo Zulu negativo devido a tráfego LS 28. Assim, a gente está com o transporte de enfermos e o setor de aproximação da 97 aí está com chuva, possivelmente turbulência também. autoriza então voar paralelo à pista 28 e aproximação curta no site? Brasilu, vou coordenar então com o controle, o senhor está em um enfermo a bordo, aguarde um minuto para prosseguir, 35. Ciente, ou se possível, para não atrapalhar, voa paralelo aqui à pista 28, aproximação sem interferir e pousa não no 7. Ciente, mantenha o litoral e faça a base curta de direção. Ciente, vai aproximar a pista no 7, Zulu. Ok, Azul 4060, Salvador. Escuta. Ok, por gentileza, faça uma órbita na posição Usan, devido à nave com transporte de ferro, prioridade sobre a sua, para pouso na pista no 7, ok? Somente uma órbita em Usan. Pode ser um 360 em Usan? Estimativo, 360 em Usan, curva pela esquerda. 360, curva pela esquerda. Tá, 8001, reduz a velocidade para 200 nós, só número 3 na aproximação. Reduzindo para 200 nós, número 3, tá, 8001. 17.014, um ajuste. Ciente, Zulu. Torre, boa tarde, 3191 da tampa, esperada 28, pronto. 3191, boa. Mantenha o ponto de espera da 28. Vai manter. Boa, direto os danos. Ok, na presente, reassumo navegação proa de Cari. A ideal é a radial 04, a proa 048. E após Cari, autorizado usão. Força aérea 2291, após Cari, proa 048 ideal, voará usando. Afirmativo. Iniciou 360, Zan, Azul 4060. Gente, 4060, curva pela esquerda. E aí no retorno já pode interceptar o localizador? Afirmativo. Confirma o vento com o Zulu? 240 graus, 10 nós. Zulu. Dial 110 de Salvador. À direita 070, limite radial 110, Salvador, TAM 8001. Desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.014, tá? 8.001. Fora approach aqui. 1777, chame Recife, frequência 288, alterando 264. 288, 264, 777. Graus, 10 nós. Avisão, Alfa-Aeródio. Gente, reporte rotatória, desça para 1000 pés, Alfa Vídeo Gilete. Descendo para 1000 pés, solicita, se possível, ingressar na contra o vento da 28. Ok, chame torre no noite decimal 612. Afiativo, graças. Juliette, bom dia, ajuste no 014, reporte na rotatória. Juliette, na posição pedágio, está visual com o aeró, solicita, se possível, ingressar na contra o vento da 28. Ciente, autorizado, contra o vento da 28.014 no ajuste. Afirmativo, graças. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4060. 4060, boa, continua a aproximação, aguarda liberação 28.014 no ajuste. Aguardando. San 3191, 28 autorizado, ingresso de decolagem, 1014 no ajuste, 260 graus, 10 nós. Além decola, 3141. Gente, Bravo X Fox, com reporte em rotatória. Depois estará a rotatória, o Bravo X Fox. Reportará livre o Whisky Bravo X Bravo. Vila Serra Tanque, Salvador. Ciente, Vilhete Serra Tango, descida em condições visuais ao seu critério, frequência livre para coordenação local, bom pouso. Espero baixar travada, azul 4060. Ciente, azul, quanto à próxima ação, vai ficar livre. Eu peço, curva agora à esquerda para 330, nessa pro intercepta. Reporte estabilizado. Tendo para 2.000 pés, esquerda 330, nesta intercepta, vai reportar estabilizado, TAM 8001. Controle, o Bravo X-Ray Fox está a uma milha do pedágio, já está visual com o campo, solicita proa da contraventa 28. Ok, o Bravo X-Ray Fox Trot, torre 18.6. 18.6, grato, boa tarde. Controle Salvador, Força Aérea 2291, nos solicita voar direto o ZAN, descendo para 2.000 pés, se fosse possível. Ok, negativo. Mantenha ainda a chegada cara, na proa de cara, 2291 é o número 5 na aproximação. Ciente, manterá a cara e aguardará. Força Aérea 2291. Salvador para Patango Brava, que vocês foram. Fox Trot, rotatória 1500, reporte lá. Solicita um no meu pé na proa da 28. Para evitar a formação. Aqui é com Delta Salvador. Fox. Trote autorizado, contra o vento, 1500, 1014 no ajuste. Contra o vento, 98, grato, bravo que você pode. O Delta 500 pés, reporte, farol, tá bom. Salvador approach on Grove, good morning, Webjet 6721, formation Lima. Webjet 6721, Skoka Ident, clear the carry arrival, descent to 060. Roger, that's Skoka Ident, descending to flight level 060, carry arrival, Webjet 6721. Já para o pushback? Ah, firo. Já para o pack. Autorizado pushback, acionamento, azul 407. TAM 8001, chame agora a torre 118, decimal 612. 118.612, TAM 8001. É, sou bravo que você pode. Fox Trot, ciente. Fabrício Juliette, direciona contra o vento da 28, está no ponto de turno aí. Gente, Alfa Vitor Juliette, a longa do vento da 28, aguarde base. Sete aguardando para girar a base para Alfa 7. Oi, Salvador, é o TAM 8001 estabilizado, baixado e travado. 8001, no quanto da aproximação 28, aguarde liberação. Aguardando, TAM 8001. 4060, solo 121, decimal 9. 219-460. Sol Salvador, azul 4060, livrou. Afirmativo, para que lado, 360? Pela direita. Tá, saindo em 360 pela direita, o Bravo que você Alfa Vitor Juliette, após cruzar a final da 17, faça um 360 de aproximadamente um minuto, reporte, correção, 270, reporte, ingressando final 17. Certo, Alfa Vitor Juliette já está reduzido aqui, aguardando o pouso do carro. Alfa Vitor Juliette, passo 27, reporte, interceptando final 17. Certo, reportar. Então, 8001, ajuste no 0 no 3, 260 graus 79, autorizado pouso 28. 10, 13, pouso autorizado na 28, tá? 8001. Controle Salvador para você. Salvador, Rota 25, pode chamar Ilhéus 201. Ilhéus 1201 agora, chama Ilhéus, Roma 25. Controle Salvador, bom dia, tá 3216, quente da Lima, cruza 180 até 160, passando Jona. Bom dia, tá 3216, identifique chegada Cari, desce até o 070. Afirmativo, 070 na Brand Cari, tá 3216. No ponto de espera da 28, tô em 118, decimal 6, ajuste 1013. Dona parte 1, parte 3, Kili Alfa, fica com a espera da 28, está no ponto 18,6, ajuste 13, azul 4107. O azul 4060, observa a aeronave da companhia que vai ingressar no parte 3, está com certo até o ponto de espera, pois a aeronave ingressa na Juliette, portão 09. Sente com a aeronave da companhia e após portão 09, no azul 4060. 4 288, 264, 319, obrigado. Oito mil e um, no solo aos 11, libere a esquerda e chame o solo para ingressar na Alfa. Lembrando a esquerda, vai chamar o solo, tá? 8001. Afirma, chama o solo para ingresso na Alfa, ok? É. Alfa Vitor Juliette, interceptando o sinal da 197. Juliette, pouso autorizado 17013, 270 graus, com meia dúzia de nós. Após o pouso livre na Quebec, e aguarde para retornar até o pátio. Afirmativa, após o pouso livre na Quebec, livre o pouso 97, Alfa Vitor Juliette. Bravo, aqui Foxtrot, agilize na medida do possível, reporte final 17. Agilizaram, vai reportar na final da nossa sete. O Bravo é que você Força Aérea 2291 solicita para Ozan, direto. Autorizado, 2291. Salvador, muito boa tarde. Gol 1754, passa agora o 200 para 170, ciente da formação Lima. Gol 1754, identifique chegada Cari, desce até o 050. Identificou, descendo até o 050 na chegada Cari, gol 1754. Na base de uma milha da 17, é o Bravo que você pode. Foxtrot, ciente, aporte final. Vou entrar na final, o Bravo que você pode. Juliette, Solos 13, mantenha a posição na Quebec, aguarde instruções. Maintain car arrival, web 6721, and send 2000 feet, green 81013. Roger that, maintain car arrival, descending to 2000 feet, QNH1013, webjet 671. Salvador Approach Control, webjet 671. Could you please confirm the altimeter adjusted 1013 or 1016? 1013 and reduce it to 2000 left 721. Trulli, Mike Echo Delta, 1 minuto para Itapuã. Mike Echo Delta, chame torre 118.612. 118.612 Echo Delta. Torre Salvador, papapá, Delta mantém espera Itapuã, ajuste no 0 no 3. Eco Delta. Força aérea 2291, interceptando o localizador. Espera 2291, completando o final, torre agora, 118.620. Completando para a final, chamar a torre 118.60, Força Aérea 2291. Web 6721, reduce speed to 170 knot. Reducing speed to 170 knot, Web 671. Mativo pela direita, se quiser podemos pousar na 35, ok? Em condições de pouso pairado, cabeceira 35? Afirmativo. Ciente, reporte final. O vento é 260 com meia dúzia. Eco Delta, ciente, está na perna do vento, para pouso na cabeceira 35. Correção, está na base para 35. Ciente, o senhor tem condição de pouso pairado na 35, correto? Afirmativo, e aguardo a sua autorização para prosseguir taxiando. Ciente, informe que a aeronave que está taxiando até o pátio da Bata, ela já está tá entre a Papá e a cabeceira 17, ok? Afirmativo. Torre Salvador, Força Aérea 2291, estabilizando a final do procedimento ILS Zulu. 2291, autorizado pouso 28.013 no ajuste, 270 graus, 10 nós. Forma helicóptero, quer fazer pouso pairado, cabeceira 35. Força Aérea 2291, ciente, ajuste altímetro 1013, autorizado pouso, Força Aérea 2291. Bravo aqui, Foxtrot, está autorizado até a bata, reporte está livre. Está livre, bravo. Juliette, ingresse na pista, agiliza até a bata. Agilizado, Júlio. Eco Delta, visual com tráfego autorizado. Pouso pairado, cabeceira 35. Se após taxiar via pista, atenta os, as duas aeronaves que estão prosseguindo o táxi até a bata. Afirmativo, ciente, vai pousar na 35 e iniciar o táxi lentamente na sua escuta, ok? Afirmo, o vento é 250 graus, 8 nós. Delta. Salvador, o azul, bom dia. Azul 4107 aproximando para o ponto de espera 28. 4107, bom dia, mantém ponto de espera 28. Mantém ponto de espera 28, azul 4107. Gente, bom dia. Mike Eco Delta, Solo aos 18, táxi até o Pat 4. Sul Salvador, boa tarde, é o gol 1941, tente dar mais. Boa tarde, gol 941, identifique e desce na chegada CARE até o 050. CARE até o 050, 941. Web 6721, complete final approach, call tower 118.6. Call the tower 118.6, thank you, sir.